Aí truta, aí falar truta, pra você, hein? Aí truta, aí em tempos de morte, tiozão, as lágrimas são de sangue. Sangue inocente, sangue da periferia. Só assassinato, só os bang louco, ó. O crime fazendo mais vítimas e vítimas a cada dia. Mas ó, só não corre pelo certo, morô? Morô? Eu tô correndo é pelo certo, pelos loucos e pela vida. No mundão feroz, vítima de várias fitas. A morte me acompanha porque tenho disposição pra te enquadrar, te matar pra te mandar pra um caixão. Minha luta é cerrada, é só pros loucos da rotina. Na fita de mil grau é mais um louco que perde a vida. Me diz quem não pensa em ter vários artigos, dinheiro, roupa nova, comida pro seu filho. É nessa sangue bom que o sangue escorre sem perdão. Já perdi vários trutas, alguns estão na detenção. Eu já cansei de ver a morte vindo de encontro, levando daqui, deixando um rastro de sufoco. E o que fazer? Se é assim, carai, eu corro risco. Culpa da sociedade que joga vários nesse caminho. Eu tô cansado a trutar, mas eu não posso parar. Eu não quero meu corpo no mato e nem outro cu no meu lugar. Tenho certeza, meu querido, que o que eu faço não é em vão. Não sou tipo boyzinho que paga pau de ostentação. Sou sincero, cabuloso, eu causo pânico pros bico, pros boy, pros comédia, pros cuzão, pros inimigo. Ladrão considerado de quebrada é só mais um. Distinto vagabundo louco pra cena do boom. E pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. E pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. E pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. E pra matar, pra balar, pra falar com a sociedade. Ladrão periculoso, mafioso de verdade. O sangue tinge as ruas, traz a dor pra quebrada, traz o corpo perfurado, crivado de bala e num acerto de conto. Mais um que não aguentou. O crime é pra quem é, na sequência do vapor, moro. Eu tô no jogo e desse jeito eu vou levando, correndo pelo certo, sempre atrás de um adianto. Eu sei como é difícil a falta de oportunidade, te deixa na loucura, na febre, na ansiedade. No crime tem uma pá de parceiro e pilantragem. Tem que ser forte e guerreiro pra não morrer na malandragem. Mas quantos pivete eu observo o pensamento, catar uma fita boa e na mansão cair pra dentro. Bebeu sangue da vítima na maior disposição, na quebrada sendo chamado, considerado de ladrão. Mas aí a cena é triste, ó, aqui não mudou nada. Tem mano de oitão pivete sonhando com a quadrada. É pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. E pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. E pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. É pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. E pra matar, morrer, tamo aqui é desse jeito. Enquanto tiver vida, relatando sofrimento. É pra matar, morrer.